Em Oliveira do Hospital, os médicos de família também faltam. Para podermos melhorar, pedimos que em breve para lá possam chegar. A este carro ambulante de nosso bem-estar veio tratar para mais uns anos cá podermos andar. Viéramos para a nossa saúde poder cuidar e para mais uns anos cá podemos estar. Em Casal do Abade é pobre e humilde, mas é muito hospitaleira, freguesia alorosa, o Conselho Oliveira. Ao Sr. Professor Alexandrinho também queremos agradecer. Ele sempre tem estima, o nosso bem-estar e o nosso bem-ser.